Eu estou recebendo no estúdio agora a visita dela, que é a nova diretora superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, o Foz Habita, Elaine Ribeiro de Souza Andrade. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Satisfação recebê-la aqui, inclusive porque você está aí nos seus primeiros dias, né, no comando do Foz Habita. Como é que vem sendo esse processo até de tomar contato com as ações do Instituto? Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu agradeço muito, porque eu acho sempre muito importante a gente poder divulgar o que está acontecendo no serviço público em geral, né? Então, eu acabei de assumir, eu estou me inteirando das ações do Foz Habita, mas eu tenho que te dizer que eu cheguei num período muito bom. Nós temos alguns convênios encaminhados, nós temos algumas ações, né, de construção de moradias já encaminhadas, e nós tínhamos um quadro de servidores muito deficitário. Então, quando eu cheguei, esse pessoal do novo concurso já acabou chegando junto. Então, tem muita gente nova lá, além de mim, e nós estamos fazendo um reconhecimento, né, do que existe. Mas a perspectiva é que a gente tenha um trabalho muito bom e com resultados muito bom para a população. E como é que foi até o convite para assumir esse cargo? Foi um convite feito até diretamente pelo prefeito, do contato anterior que vocês já tiveram no gabinete, na Assembleia, enfim, de funções exercidas anteriormente? Exatamente. Eu nunca deixei de me interessar pelos assuntos de Foz do Iguaçu. Eu morei aqui quando criança, quando adolescente. Depois de casada, os meus filhos vieram para cá comigo. Então, eu tenho uma relação muito forte com Foz do Iguaçu. E eu chamo Foz do Iguaçu da minha cidade, né? Quando me questionam, eu digo assim: gente, eu fui aluna do Monsenhor Guilherme, né? Eu fui de Foz do Iguaçu no tempo que a Avenida Paraná não existia. Eu digo para os meus filhos: isso daqui era tudo mato. Então, essa minha relação com Foz do Iguaçu é muito forte. Quando o prefeito fez o convite para que eu viesse para cá, eu não tive como recusar, porque eu acredito muito nesse crescimento, nessa reconstrução de Foz do Iguaçu, depois de tudo que aconteceu, e eu acho que é numa hora dessas que a gente tem que enfrentar e dar o melhor de si para a cidade. Eu sou muito grata ao prefeito pelo convite e espero corresponder. E a sua formação é na área de direito, que ajuda bastante ali nessas questões até jurídicas e administrativas ligadas à habitação popular, ao Foz Habita? Isso, eu tenho a formação em direito e eu fiz pela Universidade Federal também uma especialização em economia solidária, né? Então, esses assuntos da área social sempre estiveram permeados na minha carreira ao longo da vida. Eu fui também chefe do Escritório Regional da Secretaria do Trabalho em um período aqui em Foz do Iguaçu, e depois disso eu atendi a Agência do Trabalhador em Curitiba, que era na época uma agência muito, muito grande mesmo. Então, essas questões sociais, esta questão de lidar com as pessoas, com as famílias que estão em risco, que estão em situação de vulnerabilidade, são bem familiares para mim. Além disso, a questão de gestão propriamente dita, né? Trabalhar com pessoas e conseguir ter um bom resultado, fazer com que o serviço público seja eficiente. E você me dizia aqui fora do ar que já logo que chegou ao Foz Habita, né, já para tomar conta ali, enfim, de saber como está a situação do órgão, tudo, já teve que fazer uma viagem para Curitiba. Mas essa viagem, claro, para trazer boas notícias com relação à assinatura de um convênio? Exatamente. A governadora nos chamou, foram vários municípios, né, para assinatura de mais um convênio, e talvez a gente ainda tenha mais um aí antes do final do ano, né? A Coapar ela é muito atuante nessa área, ela tem vários projetos. Inclusive, depois da assinatura, eu fui até a Coapar conversar com os técnicos também para me inteirar, né? Então, este convênio especificamente é um convênio de 100 casas que serão construídas em Três Lagoas. Já era uma das ações que estavam para ser desenvolvidas, então este convênio já foi assinado agora pelo prefeito. Mas tem um outro que também é muito interessante, que são de 40 casas, que a gente chama de condomínio dos idosos. Então ele tem toda a estrutura para atendimento desta população de idosos. Perspectiva para 2019 é de mais vinda aí de habitações populares aqui para Foz do Iguaçu, porque nós vamos ter uma troca de governo, mas o governador que chega agora, ele já foi durante muito tempo ali secretário de desenvolvimento urbano, uhum. Né? Ou seja, espera-se conseguir até trazer mais investimentos nessa área de habitação aqui para Foz? Exatamente. Nós estamos, Guilherme, fazendo um levantamento dos inscritos, né? Nós temos alguns dados que não são muito consistentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico da demanda, da necessidade dessas moradias. Nós temos um público específico, prioritário, que precisa ser atendido, mas, além disso, tem outras pessoas que também precisam dessa atuação do serviço público, do Foz Habita, especificamente na questão de moradia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um levantamento de demanda, fazer um diagnóstico, né? Nós temos grandes perspectivas, nós temos expectativas de parcerias com o governo federal, com o governo estadual. Aqui, Itaipu é uma grande força, inclusive agora nós lançamos um edital que vai ser aberto ainda esse ano, no dia 26, nós estaremos trabalhando, que é para a construção de 21 casas com recurso da Itaipu. Então, as expectativas são muitas. Agora, o prefeito disse assim: Elaine, levanta a demanda que a gente vai junto atrás de recursos. Vamos acompanhar também, né, todo esse processo, porque a gente sabe que muitas vezes os recursos até estão disponíveis, mas o que acaba faltando para muitas prefeituras acaba sendo a questão dos projetos também, né? Projetos e a própria inércia da administração, né? Como eu te disse, o nosso quadro era muito deficitário. Hoje nós não tínhamos, a nossa advogada era contratada, né? Então o nosso quadro era muito deficitário. Hoje nós estamos com um quadro de 14 servidores concursados, entre eles advogada, engenheira, arquiteta, né? Então nós temos a possibilidade de fazer um bom trabalho. E olha, desejo sorte aí nessa função, sorte e competência, né, nessa função. Muito obrigada. Frente ao Foz Habita. Uma última pergunta até com relação a janeiro, como é que vai funcionar? Está definido? Haverá expediente? Haverá uma pausa? Como é que está? Existe um decreto do prefeito diminuindo o horário de trabalho, né? Então, a gente vai acatar na medida do possível, né? Mas o serviço não para. A gente fica lá até aquele horário determinado, mas a gente acaba atuando em outras coisas além daquele horário estipulado. Mas o horário seria esse, se eu não me engano, das 8 às 14. Conversei aqui com a Elaine Ribeiro de Souza Andrade, ela que é a nova diretora superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tem uma coisinha que eu gostaria de falar que eu esqueci, Guilherme. Nós estamos implantando, desenvolvendo um sistema de gerenciamento novo, informatizado para o Foz Habita, para que qualquer cidadão tenha acesso e conheça o que está acontecendo e também saiba a questão dos nomes e dos mutuários contemplados em cada empreendimento. Isso foi foi um dos pedidos do prefeito, justamente para que a gente tivesse uma transparência e pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Eu agradeço muito o convite. O Foz Habita está à disposição. Convido vocês a acompanhar essa licitação que vai ter no dia 26. Será a primeira que nós faremos no setor de tecnologia da prefeitura. Faremos a transmissão online, via internet. E estamos à disposição. Muito obrigada.